Thank you. estacionamento na posição 04. Posição 4, aprovado para o estacionamento no número 1, no chame táxi. Beleza, chama táxi no número 1. Pronto para o táxi, está com 071 a bordo, autonomia de 4,20 ao Serra Galeão. Então, no táxi aprovado à direita, deu ponto de espera pistão 0, ajuste no 016, ponto de espera quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, gol no 161. Revisagem, ponto 0, nome 0, reporta 2895, ponto 161. comandou, bom dia, gol 1-1-6 no ponto espera, 1-0. 1-1, autorizado a linhar e decolar, pistão no 0, vento 1-40 graus, 07 nós. Além da escola, pistão no 0, gol 1-1-6. Número 1, decolado aos 29, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, grato, bom dia, gol 1161. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1161, na Dael Leda, Motiva, cruza 2000 pés. Firmando, sobe, contato radar, no perfil, sobe 360, gol 1161. Firmo 360. 1161. Pegando de ver a esquerda devido à a direita devido ao cômodo, gol 1161. Autoriza pro Edledo pro gol 1161? Autorizado, Ledo. Tá, 1161. Nomeia 1 no centro de Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3325, gol 1161, bom dia, bom trabalho. Alpha, X-Ray, Alpha, prossiga. Bom dia, senhor. Rádio 3, posição número 3, Lima. Autorização para giro de motores na torreta por 10 minutos e para ela está firme. A torre também ciente então do giro de motores, Alpha, X-Ray, Alpha, chame ao término. Ao término, X-Ray, Alpha, obrigado. Salvador, boa sete. Gordo 76, informação em curso é a Golf, prossiga já. Tarde, essa é a informação Golf, plano da circulação operacional militar, e no nosso lugar de direto padrão, para o trabalho de contato. Ponto para qual, Tchá? Gordo 76 autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, Golf 677 até Vitor Tango Romeu após direto, nível de voo 180. Pista em usando zero, primeira curva à direita, saída da El, transição coral. Controle 120 decimal 8, transponder 2072, gordo 76. Autorizado, Sierra Bravo, Golf Lima, Golf 777, depois direto, zero da prova 10, primeira curva à direita, na saída da El, transição coral. 120 decimal 8, controle 6, 2072, transponder 2076. 2072, cotejamento correto, Gordo 76. O controle acabou de me solicitar que fosse modificar essa subida para coral. Após decolagem, pista no zero, curva direita, subida coral, Gordo 76. Afirmativo, identificando a nossa subida, passa a ser a subida coral, curva direita, para decolar. Cotejamento correto, Gordo 76, a parte militar, chame pronto o posicionamento. Chamarei. Alô, Salvador, o Azul Alfa XPI Alfa, término do check de motores, obrigado e bom dia. Obrigado, Alfa XPI Alfa, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, Sierra Paz Militar, tração. Meia Paz Militar, acionamento aprovado, chame pronto do táxi Gordo 76. aeronave está no contato 62 a bordo. Meia dúzia a bordo, gordo 76, autorizado táxi, até interseção hotel. Chama interseção hotel, gordo 76. Táxi até interseção hotel, chamarei lá o gordo 76.